De acordo com a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, está disponível no Diário Oficial do Município e na página do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial a lista com o nome dos candidatos aprovados nas provas escritas e discursivas para os cargos de professor, professor de Educação Física e Educador Infantil. Conforme estabelecidos na publicação, entre os dias 22 a 24, os candidatos deverão comparecer no Colégio Estadual Ulisses Guimarães, no Jardim Panorama, onde serão realizadas as provas prático-pedagógicas, de caráter eliminatório e classificatório. Os temas que serão desenvolvidos por cada candidato para a banca de avaliação foram sorteados aleatoriamente. É necessário que os candidatos cheguem no local de prova 30 minutos antes do horário fixado, para apresentação. O candidato deve levar o comprovante de inscrição e o documento de identidade. Na etapa prático-pedagógica, o candidato apresentará, com base no tema destinado a ele, um planejamento didático, considerando a organização do tempo, espaço e a seleção do material. Cada um terá 10 minutos para exposição prática e deixará o plano de aula com a banca de avaliação. Caso o candidato não entregue o plano de aula, terá sua nota reduzida. Serão considerados aprovados na prova prático-pedagógica os candidatos que obtiverem um percentual mínimo de 50% de aproveitamento dos pontos nessa fase de classificação no concurso. O resultado preliminar será publicado no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial, idecam.org.br, e o candidato terá o prazo de 2 dias úteis após a divulgação para apresentar o recurso do resultado. A avaliação psicológica dos aprovados na parte prático-pedagógica está programada para os dias 25 e 26 de janeiro. Marjorie Colombari, para a CBN Foz.